a hora é chegada. É o fim da estrada, é o dia do amém, a hora final, eu sei que já vem. Já posso ouvir um coro de anjos e ver o pastor entregando as ovelhas ao nosso Senhor. Mas pra chegar lá é preciso voltar ao primeiro amor. Mas pra chegar lá é preciso ceder, é preciso descer aos pés do Senhor. A hora é essa, preciso voltar aos braços de Deus, porque este mundo não é meu lugar. Me dê sua mão, me ajude, irmã. Vem me segurar, preciso alcançar a luz e o perdão. Mas pra chegar lá é preciso voltar ao primeiro amor. Mas pra chegar lá é preciso ceder, é preciso descer aos pés do Senhor. Me dê sua mão, me ajude, irmã. Vem me levantar, preciso alcançar a luz e o perdão. Mas pra chegar lá é preciso voltar ao primeiro. Mas pra chegar lá é preciso ceder, é preciso descer aos pés do Senhor. Mas pra chegar lá é preciso voltar ao primeiro amor. Mas pra chegar lá é preciso ceder, é preciso descer aos pés do Senhor.